DJ China Insuperável. O DJ que detona e faz a diferença no Pará. O Bruninho do Comércio, ele é mais ou menos, mas eu gosto dele demais, mas eu gosto dele pra caralho, é o Bruninho, olha só o nome dele, Bruninho, tu pequenininho, ah, isso aí. Júnior do Comércio, diversas marcas. Comércio fazendo a galera dançar. Júnior do Comércio, diversas marcas. Pois não é fácil viver assim. pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. Dança com ele, Gina. Como esqueci o nosso amor? Como esquecer? Diversas marcas. É, ela está de volta. Banda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Penso em você mais uma vez. E vou dormir. Só penso em você. Nosso amor não pode morrer. Penso em você, amor. Junto a você, senti o que é o amor. Com DJ Ivo, respeitado ao som do novo look som. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso. achar outra pessoa, não me ligue mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Você que não te quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som. Sozinho aqui, se tiver.

mais ou menos. Mas eu gosto dele demais. Mas eu gosto dele demais, caralho. É o Bruninho, olha só o nome dele, Bruninho. Um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Comércio diversas marcas. Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Sem ter você, não existo, eu sou transparente. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Tecno Show. Emocionando você. Quero em minha vida um amor que não me entristeça. Tenho em minha vida um amor que me faça sentir. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro. Galera GDC, galera do comércio, aqui a humildade fala mais alto. Galera GDC, o sucesso em todo o estado do Pará. Que no seu peito existe amor. Sei que é difícil demonstrar. Estou sentindo tanta dor. Há muito tempo eu me entreguei de corpo e alma pra você. Me perdoa, amor, se eu errei. Mas vou mudar. Te entreguei minha vida. E eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais. Sucesso. Tudo que eu quero é sentir sua paixão a me arder. E descobri que sou só teu. Você marcou o meu viver. Toque meu corpo, por favor. Que nos teus braços quero estar. pressão aí, mano. Superável, retomando as melhores mixagens. China, toque, sinta dentro de mim. O amor está no ar, aqui no meu coração. Na nossa canção, está bem junto. Onde você está? Quero cheguei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Raíssa e Juno. Você não me nota, será que é amor? Aonde ele chegar? Você me deixou e meias dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde... Thank you. desta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo, a minha vida é nada sem ti. Não tem outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Tampouco o meu amor. diversas marcas. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Erison Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. Você é desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada. Ah, o Bruninho do Comércio, ele é mais ou menos, mais ou menos. Mas eu gosto dele demais, mas eu gosto dele. Ah, caralho, é o Bruninho, olha só o nome dele, Bruninho, tudo pequenininho. Ah, é isso aí. Paz! beijo molhado. Beijo molhado. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. DJ Dino, no altar sonoro. DJ Dino, vai pra cima da galera tocar. CDs. E você sabe disso. Dona Gina em Superável. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o Super Pop Som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. O peso do som, uma porrada de som. Super Pop, o som do povão. Super Pop Som. E sentir o peso do som, uma porrada de som. Super Pop, o som do povão. Te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o Super Pop Som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Eletrônico é a mais bela inovação. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop Som. E sentir o peso do som, uma porrada de som. Super Pop, o som do povão. Super Pop Som. E sentir o peso do som. insuperável. Tá ligado? Me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor, DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Regina, o insuperável, simplesmente do barreiro. Amor, preciso ter você de novo. Não me deixe mais sofrer. Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. Partiu meu coração quando você se foi, mas ainda te quero. Deixar e apaixonei. Seu jeito meigo me atrai. Só quero você. Com o dia de pé pra tocar os grandes sucessos, fazendo você dançar e delirar, tocando nossos corações com suas mensagens. É o DJ Beto. É o DJ Harrison Lemos e Banda Pintos. A moral. Consegui te encontrar. Já não sei mais o que fazer. Assim tão longe de você, não aguento mais. Te juro, não vou suportar. Sei que vou te envolver, conquistar seu coração, curtindo a nossa canção com a equipe Pescara. Fazendo a galera dançar, dançar. Forte no seu coração, equipe Pescara. Não tem melhor, não tem igual. Equipe Pescara é a moral. É só agitação. Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. Xira insuperável. Esse DJ toca bem pra agita pra cas. E os outros DJ. Mais ou menos. DJ